Novo Zero México pro Sol Salvador. Prossiga, Branco Papa, 3890. 3890 Salvador Recife, autorizado nível 330 via Brusque 58. Decola 10, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, transição Caju. 5554 no transponder, controle 120, décima 8, tá 3890. Autorizado Recife nível 330 via Brusque 58, saída Puca, transição Aron. Caju. Transponder 5554, controle 1208, na 3890. Só confirmando, Puca, transição Caju, ok? Relativo, Puca, Caju, está na posição 09. Olá, pessoal, estabilizou a LS, capaz disso. Cargo 932, complete LS, chama a torre 1862. 862, é bom. Tá voando com 170 abaixo da bateria, preparação 4. Negativo, Rio 5973, desce para 2000 pés, autorizado LS, porte no localizador estabilizado. 510, reportará estabilizado. Novembro, decolou 07, controle 120, decima 8. Vinte, 08, Novembro. Salvador de Papatango, Ecovilho, Novembro. Novembro, corredor forte, opa para 075. O destino, já poderia informar a radial distância? Radial 019, 106 milhas. Ok, está autorizado direto o Ecovilho, Novembro. Salvador Approach Control, good morning to 3163, last name 240-160, with ETS formation. Down to 153, Skunk Island, send 4000 feet, altimeter 1017. Island, send to 4000 feet, 1017, 3153. Bom dia, tá 3171, ponto de espera pronto, da 10. 3171, bom dia, mantém o ponto de espera e aguarda. Afirmativo, mantém o ponto de espera e aguarda, 3171. Ok, o Rio estabilizado em LS, com a pista vista. 5973, completa LS, chama a torre 1862. 10862, muito obrigado. Salvador, bom dia, o Rio 5973, está estabilizado em LS, cruza 2000. Rio 5973, continua a aproximação, aguarda na pista livre, muito bom dia. Muito bom dia. APSA 9832, no sol, 10, livre direita, 121, decimal 9. Direita, 119, APSA. Lincoln 73, check trailer, repouso na 10-201, 40 graus, com meia dúzia nós. Sim, Cobalt 73, repouso. Macaco 9-3-2, taxi Alfa, Kilo para Pá 3. Alfa, Kilo para Pá 3, 9-3-2. Na 71 na linha mantém pista 10. A linha mantém na 10 para a 71. Cinco, nove, sete, três, no solo, zona três, livre direita, 1-2-1, decimal 9. E direito, 2-1-9, obrigado. Autorizado agora até o nível 090. O tráfego em sentido contrário, posição 12 horas, está 26 milhas. Está subindo para 075, aeronave de pequeno porte. Certidão, vai para a descida no 90. Alô, Salvador Rio 59. 73, por favor, livrou na sua escuta. Rio 5973, taxi via Alfa, Kilo para o Pá 3. Via Alfa, Kilo, Pá 3, Rio 5973. Rio 5973, livro regulagem da 1-0. 3171, decolou 16, controle 120, decimal 8. 128, o TAM 3171, bom dia. Controle TAM 3171, bom dia. 3171, bom dia, contato radar, subiu, manter o nível 360, Cerevel. 360, Daniel, 3171. Autorização Recife. Pronto, 4, mesmo. Bom dia, 42, Salvador Recife, autorizado nível 390, por isso que 58 é a rota. Decolada 10, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, transição Caju 5565, não transponde o controle 120, décima 8, Guna 642. Afirmativo, autorizado Recife no 390, que é a rota do plano 58, decolada 10, curva esquerda na Puca, Caju 5565, transponde 208, controle 142. Correto, repassando pronto, Guna 642. Decolada. Salvador Galeão, autorizado nível 360. Decolada 10, primeira curva direita, prefira a saída da El, Leda após Leda, voa posição Bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 10. 5556, não transponde o controle 120, décima 8, sideral 9973. Negativo, 120.8 o controle. Oh, perdão, 120.8 é o controle. Muito obrigado, tá? Correto, sideral 9973, depois quando pronto. 171, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. 1-3-3, decimal 25, a secundária, bom dia. Secundária 3325, bom dia. Salvador Tower, good morning sir, 3153 passing, auto marker, now I lock, on the inside. Cruzeiro 69 Campinas, formação em curso Juliette confere, 360 copia. Cruzeiro 69, Salvador Campinas, autorizado nível 360, decolado ano 0, primeira curva direita, descida saída da El, Leida após Leida, voa posição bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16, 5564 em transponder, o controle 10, 18, azul 4069. Reporte pronto, 4069 da Azul. O número 04 de Copa Galeão 360, informação em curso Juliette. Minuto. No 607-1219 para cópia. 9-1 na borda. 91. Então 3890, Pátio Índia, no ponto espera chama 2186, altímetro 1017. Pátio Índia, ponto espera, torre 186, então 3890. O altímetro agora 1017. 1017, São Salvador, bom dia, vou na 607, tem que dar Juliette. 07 Guarulhos, 360, número 2 para Copa Guarda. 804.copia. Pronto. 1804, Salvador Galeão, autorizado nível 360, decolado ano 0, primeira curva direita, perfeita saída da EU, Leda, após Leda, voa posição bridge, onde intercepta a rota Pesulu 10. 5560, no transponde o controle 120, decimal 8, voo 1804. Não consegui copiar o transponder. 5560. Livre, sou autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 1-0, curva direita. Da Euleda, bridge, intercepto sobre o Zulu 1-0. 5-5-6-0 e 1-2-0-8. Gol 1-8-0-4. Norte, com o próprio. Obrigado. Bom dia, 357, informação Juliette. Solicita 380 Brasília. Trafo chamou? 357, informação Juliette. Solicita 380 Brasília. Afirmativo 380, número 2 agora. O altímetro marca no 017, ok? A única alteração, a informação em curso agora é aquilo. Volume 07.4. Pronto, volume 07. Volume 07, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, decola 10, primeira curva direita, terceira saída da Euleda, após Euleda voa bridge, onde intercepta a rota Alto Zulu 16. 5566 no transponder, o controle 120.8, volume 07. Autorizado Guarulhos 360, decola da 10 com curva direita, saída da El, após a El Leda Brit e intercepta a Zulu 16. 5566, transponder 1208, o controle Gol 1607. Confirme só a frequência do controle? 208. Correto, portão 10, ponto pronto. Valeu. Salvador Ground, Tantri 1, faz trigo, limone. Tantri 153, proceed your text on to Juliet, report before. Toda a resposta, Tantri 1, faz trigo, Juliet. Tantri 597, Brasília, 380, pronto, cópia. Tá 3890, corrigindo, tá 3517, Brasília, autorizado o nível 380, decola dando 0, primeira curva direita, terceira saída Arbor, após Arbor voa elefante, intercepta a rota do Zulu 17, 5567 no transponde, o controle 120.8, tá 3517. Tá 3517, autorizado Brasília, nível 380, para Zulu 17, decola 10, com curva direita, saída da volta, essa lafa, com transponde 5567, controle 108. Correto, meia dúzia, portão é ponte com pronto. Vou parar. Você fala de Juliette, Tantri 153. Tantri 153, Juliette, stand 02. Alim, mantenha no zero, aguardando a liberação da pista. Alim, mantenha no zero, tá 3890, Letan, quando pronto, livre decolagem na 10. O vento é de 150 graus com 99. Livre decolagem, pista na 0, tá 3890. Fez o portão coordenando sem que pressola, é por táxi azul. Salvador Gol, no 75, informação Juliette para Brasília. Tá pronto, 715, Salvador Brasília, autorizado nível 360, decola 10, primeira curva direita, prefira saída Arbor, após Rua Elefa, onde intercepta a rota Tazelu 17. 5571 em transponder, o controle 120.8, Golão 715. 10, autorizado Brasília, 360. E a rota do plano está decola pitou no zero, primeira curva direita, saída Arbor, após Arbor, Rua Elefa, intercepta Tazelu 17. O transponder é 5571 e o controle de saída 20.8, gol no 75. Correto, 05 pontão, reporte pronto. Foi parar o gol no 75. Salvador, 3890, transfere perto da PUCA. 3890, bom dia, contato o radar, 330, saída PUCA. 330 na PUCA, então 3890. Firme. Gol no 642, no 01, no Chibeque, acionamento. É o número do MCT, aguarda as instruções, gol no 642. Aguarda. Gol 607, tá no 10, puxa, tá lá.